chefe, eu já mudei seu nome aqui pra Avulso. Vou botar você como Avulso também, porque eu não te conheço. Você não sabe da minha história, sabe onde eu vim. Pra falar de mim, você tem que ser alguém, entendeu? Se você tá tão incomodado assim, monta o sonho da Renmin, desgraça. Para de falar, só. Tô cansado de mimimi, de quem fala e não tem nada. Tem é que parar de conversinha fiada. Tem é que parar de conversinha fiada. Automotivo, humildade prevalece, devemos ser mais unidos. É nossa paixão, isso é som automotivo. É nossa paixão, isso é som automotivo.